É tipo assim, ó. Aqui é nóis, aqui é nóis. L Dias, fica ligado que é nóis. Yo, sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Que aqui é nóis, que aqui é nóis. Vem que vem, quem procura acha, é só chegar que aqui tem. Tem alegria, vem que tem. Pessoas bonitas tem também. Mano, é só chegar e se alegrar também. Eu sei que tem gente de bem, mente de vilão aqui tem também. Mas no final das contas, todo mundo quer se divertir também. Sem treta, sem mancada, sem na goela na área. Fita errada, presepada, o que importa é dar risada e curtir os bons momentos ao lado de alguns amigos. Enquanto o DJ sacode o baile, riscando os discos. Vai chegando mais gente, banca de todo lugar. Zona Oeste é nós que tá, Zona Leste é só chegar. Zona Norte, Zona Sul, por todos e todos por um. Som que bate forte, que arrasta multidões, que arromba todo muro, abrindo porta de prisões. Já tentaram nos boicotar, já tentaram nos defamar. Mas aqui é som de preto que veio para ficar e já ficou, pois contaminou toda a nação. Se você gosta ou não, esse som atrai multidão. Manos e minas no meio do salão, levanta a mão. Sente a unção, sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Que aqui é nóis, que aqui é nóis. Eu sei que tem uma pá querendo chegar. Eu sei que tem uma pá tentando arrastar. Obstáculo é pra superar, não vou desanimar. Então o inimigo sai da reta, eu vou passar. Religiosidade quebrou, quem era contra se arrastou. Mas perdeu uma pá de vida no mundão, quem resgatou? Aquele menino de bombeta, de calça larga, que dança break na praça, canta rap para rap. Olha só como dança, veja como dança dentro do salão da igreja. Olha só que firmeza, olha só que nobreza. Ou se vejo o MC fazendo estrago, saqueando o diabo, fazendo o fariseu correr. Ateu se converter, aquele nóia lá da esquina que estava jogado ao chão. Aquele mendigo ali que vivia mendigando o pão. Não tinha para onde ir, nem onde ficar. Mas agora ele tem a certeza que vai se alegrar. Na casa do pai, na casa do filho, na casa do Espírito Santo. Assim te digo que lá não se faz acepção de pessoa. Não importa se é ruim ou se é boa. Eu sei que se você chegar aqui, cê vai sorrir. Preste atenção, meu irmão, venha curtir a beça. É só sentir a unção, é só sentir a unção. Esqueça seus problemas e levanta a mão. Yo, sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Sente a unção, que aqui é nóis. Que aqui é nóis, que aqui é nóis. Oi, que aqui é nóis.